século 21. Quanto tempo faz que Martin Luther King fez um discurso da paz, onde dizia que tinha um sonho de justiça, e nossa missão é segui-lo à risca, no seu desejo de igualdade, na sua sede de mudança. No brilho dos olhos de uma criança, eu vejo renascer a esperança que meus manos já davam como perdida. O FFDR aqui são mais dois da ativa. Eu creio que o céu vai se abrir, Jesus vai voltar. Mas enquanto esse dia a não sua cara chega, é se levantar, se agilizar, se instruir, se preparar pra lutar. Pois a guerra tá frenética e sem prazo pra terminar. Eu não quero me lembrar de coisas ruins, quero só boas vibrações. Cê sabe como é, né? Cê sabe como é, né? Cê sabe como é. Se não é Deus no comando, então quem? Cê pode ser o que for, mas sem Deus cê não é ninguém. A vida passa true quando cê vê, já era. Debaixo do céu azul, nada é novo nessa terra. E de tudo que tem valor, o amor vale mais. Mas meus irmãos, escolhe a guerra ao invés da paz. Faz as contas comigo, raciocina, amigo. De todos os anos vividos, quantos foram perdidos? É triste, a gente gasta a vida como se fosse eterno. Depois choramos, nos afogamos em tristes versos. Mas calma, nem tudo tá perdido ainda. Existe vida, além daqui ainda existe vida. Prossiga, levanta a cabeça e sorria. Lembra que quem te formou te olha com alegria. Se no caminho sofremos com as aflições, no fim da trilha ouviremos poesias e canções. Eu não quero me lembrar de coisas ruins, quero só boas vibrações. Boas vibrações. Tanta coisa boa que estou de mim, poesias e canções. Ok, poesias, canções são minhas armas do combate. Desigualdade, rivalidade, notórios, Big Tupac, Kendrick Lamar, Rick Ross, cachorro que morde não late. Acredite quando disserem que a vida imita arte. E o ritmo segue, hoje consagrado por globais ovacionados. Se quiserem que eu vá pela ordem, mas usarei, não serei usado. Quem atirou, quem fugiu, quem chorou, quem morreu. Minucioso e misericordioso será o julgamento de Deus. Eu durmo em paz, com a consciência tranquila. Pela minha derrota eu sei que o inimigo conspira. Mas aí tu não esquece, você tudo pode no que te fortalece. Esse álbum, terceiro, na minha caminhada solo no rap. Com a informação, você chega onde você quiser, vai por mim. Eu acordo todo dia acreditando que a autoestima não terá fim. E eu sou mais um no rolê, com meus parceiros na noite, pra nunca mais me lembrar daqueles tempos do açoite. Eu não quero me lembrar de coisas ruins, quero só boas vibrações. Boas vibrações. Tanta coisa boa que estou de mim, poesias e canções. Oferecer a outra face sempre foi o desafio. Conforme vivo, removo as pedras pelo caminho. E a cada dia eu levantar, eu preciso agradecer. Fazer valer a pena o coração que vai bater. A graça concedida pelo Pai é sublime. O peito sofre ainda pelo passado que tive. Eu preciso evoluir, mudar de direção, pra que eu não vire só mais um nessa missão. Que tentou, não conseguiu e precisa respirar. Ter paz, supor um dia pra uma não definhar. Aos poucos a luta fica cada vez mais dura. Comigo a batalha constante que perdura. E a cada passo na rua uma linha escrita, é Deus concedendo a graça da vida. Eu me proponho sempre agradecer, pois a força divina me instiga a vencer.